com as melhores músicas. Best Rock FM. Best Rock FM. O relógio marcou meia-noite. As sintonias de Lisboa 96.6, Santarém 97.7, Porto 105.8, Coimbra 103 MHz. Olá, boa noite. Terça a sábado, nas antenas da Best Rock FM, a hora do lobo entre meia-noite e as duas. Rocket, o título Anytime. Está mais uma dupla award logo aqui nesta Best Rock FM. Meia-noite do Clear Lake. Farmos conhecimento com Amber, o álbum para nós estreia dos Clear Lake. O que surgiu primeiro foi este single Good Clean Fun, onde, aliás, algumas noites atrás, tomámos conhecimento já de outros temas do álbum que refletem outras ambições do grupo. Por exemplo, este No Kind of Life. Yeah.

fica sempre mais longe. Assinado pela Domino, ou pelo menos a iniciativa, ou algum produtor executivo da ligado à editora, um encontro muito especial. Tortoise e Bonnie Prince Billy, por aqui ficam ecos na Wardlow para o álbum The Brave and The Bold. Follow. sem dúvida uma das grandes curiosidades do período de transição de um ano para o outro, 2-5, 2-6, The Brave and the Bold, um encontro também unlikely, Tortoise e Bonnie Prince Billy. Não são quaisquer músicos que escolhem, por exemplo, para um álbum de versões, um original de Rich Thompson e muito menos de Calvary Cross, mas este era dos mais simples em termos de guitarras compreende. Há muito mais aventuras entre os 10 temas deste Brave and the Bold, ou The Brave and the Bold, Tortoise and Bonnie Prince Billy. Vamos saltar para uma curiosidade, Cravo e Canela, de Milton Nascimento. Para já. Lat Samba, American Idiot. Van de Bold, é sob este título genérico que se encontram Tortoise e Bonnie Prince Billy. Entre as 10 propostas, 3 para a Wardlow, há pouco The Calvary Cross de Richard Thompson, Cravo e Canela, Milton Nascimento, Thunder Road para uma visita ao Songbook de Bruce Springsteen. Sweet or sweat.

FM, meia-noite, duas, terça a sábado. Rápidas inscrições nos Fresh Cuts. Desta vez, cortesia do CD livre da Wired há um tempo atrás, talvez o mês passado. XXL, pó, pó, pó. E a proposta, Martes. Everything's how it's supposed to be. In my warm cigarette room, everything's how it's supposed to be. In my warm cigarette room, and every time I go to sleep, I weep, weep, weep, weep. Every time I start to cry, sextas-feiras, a gente da aldeia global reúne-se na Toca do Lobo. Pegue nas suas brasinhas e junte-se a nós. Sexta-feira, na Hora do Lobo, é noite de A Fala da Tribo. CD Best Rock FM. 17 músicas, grandes bandas. Só rock. Novo CD Best Rock FM. Já à venda. Best Rock FM. Montra Nacional. Olá, nós somos Linha Martins e estão a ouvir a nossa música na Montra Nacional. Todos os dias, às 9 da noite. Damian Jurado, Texas to Ohio, Vic Chestnut, Stay Inside. Well, I guess I'm through, Stuart. How about let's roll the rock away? My bed clothes have gone all funky. I've got to get out of this cave. Stay inside. Stay inside. Stay inside. suddenly everything's different and everyone's on edge. I just wanted to bring folks together, but it seems that I am the biggest wedge. Stay inside. Ponto final da primeira hora do Lobo na rádio, aliás, na Best Rock FM, rádio Best Rock FM. Há pouco, Damien Jurado, Texas to Ohio, Stay Inside para Vic Chestnut, Josh Rose. Implacável fazem uma dupla de alto calibre. Deram de caras com um crime. Two corpses in three hours. I mean, that's unusual. Meteram-se a investigar e o caso vai dar muito trabalhinho. I left when you still had your tongue down your throat. Kiss, kiss, bang, bang. ação e comédia num filme de Robert Downey Jr. e Val Kilmer. Do not play detective. What do you think, I'm stupid? Yes, I think you're stupid. Miguel Peixoto e Ana Isabela Roja oferecendo convites para as antestreias de Lisboa e Porto. Bang Bang. Já em exibição. Aprovado. Keep this frequency clear! No liceu, tudo lhe corre mal. Em casa, pior um pouco. O rapaz está num stress danado. E só uma coisa o acalma. There's only so much I can do with traditional orthodontics. Justin, are you ready to let go of your thumb? Why are you talking like that? Mas andar sempre com o pulgar na boca, aos 17 anos de idade, I want to try hypnosis. Talvez não seja a solução ideal. O Chupa no Dedo. Uma comédia dramática com Keanu Reeves. Sério, hein? Yeah. Miguel Peixoto e Ana Isabela Rocha oferecem-te convites para as antestreias de Lisboa e Porto. Knock him down! I've been watching you your whole life. Podes também ganhá-los em bestrock.clix.pt. O Chupa no Dedo. Aprovado. Best Rock is your destiny. Best Rock FM. Não para, não para, não para, oh, não para. Não pares o teu rádio, porque a qualquer momento levas com 5 músicas do Best, sem interrupções. Só a tua rádio dá 5 sem parar. Non-stop, todos os dias, sem hora marcada, só com as melhores músicas. Best Rock FM. Uma hora, Best Rock FM, Lisboa 96.6, Santarém 97.7, Porto 105.8, Coimbra 103 MHz. São as frequências que vos acompanham ao longo da noite. Olá. Terça a sábado, antenas da Best entre a meia-noite e as duas, eis a World World, debaixo da língua, Jack Kerouac. Din nam tadiko taka janaku kupa taketa kupa taketa tadin kata janaku tadin karta kata din tanga tadin tanga tadin tanga kata din na tanga tadjan taka din nam tadiko taka janaku kupa taketa tadin kata janaku tadin din. Desta vez certos para o álbum On the Beat Generation. Readings by Jack Kerouac. Universe, in all directions, in and out, you got your men, women, dogs, children, horses, pones, ticks, perts, parts, pans, pools, paws, pails, parturiences, and petty thieveries that turn into heavenly Buddha. I know, boy, what's I talking about, because I made the world, and when I made it, I no lie had a Lucian Midnight for my name, and concocted up a world so nothing you had forever thereafter make believe it's real. Well, that's all right, because now everything will be all right, and we'll soothe the forever boys and girls, and before we're through, we'll find a name for this darn golden eternity and tell a story, too. And, but, did you ever read a story as vast as this that begins Friday afternoon with working men on scaffolds painting white paint, and ants merling in little black dens, and microbes warring in your kidney, and Messerulis microbing in the innards of Mercury, and microbes dreaming of the ultimate microbehood, which then ultimates outward to the endless vast empty atom, which is this imaginary universe, ending nowhere, Never even born, as Bankei well polled when he ferried his mother over the rocks to Twat UT and people visit his hut to inquire, what other planet features this? And he answers, what other planet? Though the sounds of the entire world are now swimming through this window from Mrs. Macariola's Twando and old Poke's home drunk again, and of course you hear the cats wailing in the whale bar, wild bar, wart fence, moonlight, midnight, Lucian, Dolophine, immensity, visions of the Tathagata, seat of purity and womb. And so that here is all this infinite immaterial, meadow-like golden ash, swim-swarming in our enlightened brains, and the silence shifallying in our endless ear, and still we refuse, naked and blank, to hear, what, the who? The who? To what, you? We'll say the diamond boat and persipine, recipine, Milltown, heroine, and fac, matches the silver ages everlasting, swarm-swallying in a simple broom, and at night you raise the square white light from your ghost beneath the root-drinking tree, and coyote won't hear you, but you'll ward off the inexistent sea devils just to pass the time away. And meanwhile, it's timeless to the ends of the last light year. It might as well be getting late Friday afternoon where we start, so's old sound can come home when work's a done and drink his beer and tweak his children's eyes. Oh, he was quite racy. Real estate queen. Europe and Niles, for pleasure. Stomp, stomp, absolute rays making noise. I can write about them, but I can't punctuate them. Then he said, comma, comma, comma. That skinny guy with black hair, Atlean rage. In India in the last year, he's getting even, ignoring all common publications, and getting Urdu nothing Sanskrit by Sir Yak, Yak, Yak, 40-page thing Norfolk. Let's all get drunk, I want to take pictures. Don't miss with Mrs. Lately and trust picture pitcher pithy lisp. That's an artistic kit for sex. Trying to think of a rule in Sanskrit, mama Sanskrit sounding, obviously twins coming in here. Meltown, Equinel, Myopa, Pate, Watacha, Pimana, Kawaya. You get sticky ring weekends. And wash the tub, bub. I'll be gentle like a lamb in the Bible. Beautiful color, your lipstick. Thanks, honey. Got a match, Max? Taxi crabs and murder cycles. Let's go to Trilling and ask him. I gotta wash my conduct. Don't worry about nothing. I love Allen Ginsberg. Let that be recorded in heaven's unchangeable heart. Either way, rapples. Call up so-and-so. Who's that? Sui Delia. And there came the picture of Ang Bong the Bila. Wait for something. The bee slime. Then the ants will crawl over B-land. Ants in bands wailing neath my bloody owl pants, owler pants. Tadabadi, he thinks I'm competitive in the long pleasant souse of wishing all of ye bleed, stay, meditation, everybody martini, destroy my black. Alan, you better voice the stare, this beer, these room sandwiches. Where did you get these, big greasy socialists? Are you gonna conk, Alan? Mighty tall in the saddle. Anybody got a ciggy boo? The moon is a piece of tea. Under the empty blue sky, vertebrate zoology. A hora é do lobo. God is an astronaut. imediatamente após a inserção, mais uma de Busta Rhymes com Jack Kerouac. Dois títulos para o álbum All Is Violet, All Is Bright, assinado God Is An Astronaut. O seguinte é o título tema mesmo, antes foi Fragile. God Is An Astronaut. Edição de deixem ver, quarta-feira, antenas da Best Rock FM. All is violent, all is bright, God is an astronaut. segunda-feira, antenas da Best até às duas. Três certos para All is Violent, All is Bright, God is an Astronaut. Que andavas perdido, sem rumo, que nada te satisfazia. A tua rádio tem a solução. De segunda à sexta-feira, começa o dia em grande com Miguel Peixoto. Epa, tu telefónico! Vais ver que acordas com ele em alta. Ups, ele? O Miguel Peixoto, é claro. Experimenta. Tem que tomar umas pastilhas para o roquidão que está muito mal. 3 horas por dia. Nem sabes o bem que te fazia. Miguel Peixoto em alta. As manhãs que faziam falta. De segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na tua rádio. Tell me what I need to know. We have a visitor. Best Rock FM. Best Rock FM. A hora do ovo. Neste caso, redescobertas, a recuperação para esta segunda hora de um velho de fadas, unicórnios e cyborgs. Desculpem-se os registros de tempo, mas a dedicatória é imprescindível. Rage Against the Machine. Ladies and gentlemen, we're floating in space. Fadas, unicórnios e cyborgs. A fuck. Um panfleto sonoro. A sequando mete a mão ao bolso e tira uma nota. Com a mensagem escrita, a sua reação é de perplexidade. Descanse. Os Rage Against the Machine explicam. Escrever mensagens em notas é uma forma de protesto. É talvez a única maneira de escrever uma carta endereçada a centenas de pessoas e ter a garantia absoluta que nenhum dos destinatários a vai rasgar e deitar para o lixo. Cooling on the scene like a horse in a stable. A brother got ill, tried to snatch a fat cable. I stepped back like it wasn't no thing. I punched him in the jaw with the Fatco ring. I had an ace in the hole when it came to that. Yo, Z, you was packing, you know I was strapped. Posse kept rolling, it was hard to get with them. So I stepped back and unbuttoned my lead denim. They kept coming just like I figured. So I stepped back and started spraying niggas. What a way to go out, out like a sucker. But I'm on track like a Long Island train that can't head up your mission. Suckers who be dissing, always on my jock like a snake always hissing. Grabbing and tapping me like Luther Vandross. Take me to the bar for the drink and make a toast. Give the best wishes to the best MC. And when the spot is blown, ayo, you know it's me. Cause I'm housing, cause I'm housing, because I'm housing, cause I'm housing, because I'm housing. Cause I'm housing. Relate to the matter as I drop the ball. Cause I'm housing. Cause I'm house. Cause I'm house. Cause I'm house. Because I'm house. Renegades é para os Rage Against the Machine uma homenagem. Para além disso, é um ato de desafio ao sistema ao provar que não é preciso ter uma única lição de guitarra para escrever uma canção, que não é preciso ter um amplificador de centenas de contos para pisar um palco. E para os Rage Against the Machine, isto é uma atitude revolucionária, passe ela por um Dylan, pelos Stooges, pelos Stones, os Devo, Springsteen ou pelos MC5, todos eles renegados na sua época. Going someplace and there's no turning back. Não há nada a justificar. Tom Morello é fã de Bruce Springsteen. Fã fanático. E este Ghost of Tom Joad já fazia parte do repertório dos Reds. Tom Joad é um personagem do livro de John Steinbeck, As Vinhas da Ira, um homem desanimado e perdido que caminha cabisbaixo nas estradas da noite. Mas neste novo contexto, transforma-se num jovem que atira pedras à polícia nas manifestações da WTO, nas ruas de Seattle, que trepa pelas cercas de arame farpado para conseguir penetrar na mola humana que salta frente ao palco da sua banda preferida. Esta virilidade e espírito combativo está presente na barragem de guitarras que, nesta versão, devolvem a carne e o sangue a um fantasma etéreo. Roll. irreverência é o mote. E nada melhor para ilustrá-lo que Kick Out the Jams, o velho estandarte de rebelião dos MC5. Conhecidos pelas suas posições políticas, nos anos 60, com eles nasceu o punk e o political rock. Tom Morello confessa que nunca foi bom a aprender canções a partir dos discos e, sem complexos, pediu a Wayne Kramer que lhe ensinasse a tocar Kick Out the Jams. Os Raiders fizeram duas versões desta canção, uma que rodaram ao vivo e que aparecerá mais tarde ou mais cedo em formato CD e a que integrou o disco que hoje roda por aqui. A diferença está claramente na abordagem veloz e furiosa, bem ao estilo Rage, que os faz sentir confortáveis em palco e faz o público pular até ao esgotamento físico. Mas em estúdio, Rick Rubin lançou-lhes um desafio. Play it slow. E assim foi. A velocidade foi reduzida à metade, feitas algumas alterações para caber neste novo tempo, e os Raiders concluíram que, fast or slow, Kick Out the Jams é e será sempre um estandarte de rebelião. Ou como Tim Comerford gosta de frasear a questão, a real dope. It's a beautiful world we live in. A sweet romantic place. Beautiful people. A proposta de incluir o sarcasmo dos Devo neste Renegades veio de novo de Tom Morello. E os Rage Against the Machine, neste tema, despediram pela primeira vez a bateria da sua textura sonora. Tim aproveitou o arranjo de Tom para impor o feedback potente do seu baixo e o resultado está à vista. Rick Rubin ouviu Beautiful World pela primeira vez no concerto no Olympic Auditorium. E para além de constatar a surpresa que constituiu para todos os presentes esta canção suave e melódica, foi evidente também para ele que a mensagem irónica e antissistema prevaleceu. E na lista não poderia faltar Maggie's Farm. Os salários de miséria, as condições de trabalho desumanas, antes como hoje, fazem-nos muitas vezes esquecer que temos direito a duas palavras, respeito e dignidade. This is a shame, the way she makes me. Well, he puts his cigars out in your face just for kicks. His bedroom window, it is made out of bricks. The National Guard stands around his door. Cyborgs, bem distante, dedicatória aos Rage Against the Machine. Irreverência, desafio, provocação, são os Rage Against the Machine. É tempo de revolução. Unicórnios e Cyborgs. A hora é do lobo. Já votaste na tua música preferida para o top 7 às 7? Hã? O que é que vês? Vota já em bestrock.clix.pt. A música que tu mais gostas está no top 7 às 7. De segunda à sexta às 7 da tarde com Ana Isabela Roja. Remember his name! Best Rock FM. Best Rock FM. Let's go. Downtown. Viagens Downtown desta e da próxima semana, dada a quantidade de material dedicadas ao álbum que marcou 20 anos de Pop Del Arte, 85-2005, 20 temas para 20 álbuns, aliás, 20 temas para 20 anos, Pop Plastic. Eu acho que às vezes as coisas que a gente está a fazer nós tentamos começar por si, digamos, em várias direções agora. Não sei como viver sem ti, não sei o que vai ser de mim, ainda tenho um sonho ou dois. Não sei como chegar ao fim. Estou preso neste elevador. Não sei o que dizer. Não sei o que fazer. Não sei o que vai ser de mim. Não sei o que dizer. Não sei o que fazer. Não sei o que vai ser de mim. Não sei como chegar ao céu. Não sei como. Esta semana aos Pop Del Arte, a publicação, aproveitando a publicação de Pop Plus 85-2005, começámos ontem com Carel, hoje Sonhos Pop e pelo menos um dos três temas inéditos incluídos nesta edição de 2006, saiu na fase inicial de janeiro, All My Life, ou melhor, Geoblier, All My Life. Este é mesmo o final da dupla hora de hoje. Os Pop Del Arte e Pop Plastic são assunto das viagens downtown esta e a próxima semana. Boa noite. Take care. Amis, tous les vices, toutes les passions, tous les pillages. Oui, j'ai oublié. my life. What's going on?